Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fado Maior, aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana e estou consigo durante estes 30 minutos para lhe trazer guitarras, violas, poetas e fadistas. Ou seja, o melhor do nosso fado. Uma maravilha portuguesa que pode ouvir diariamente aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Seja então bem-vindo e fique com os fados que escolhi para si e espero eu que sejam do seu agrado. Antes de lhe trazer a música, quero só relembrá-lo que o e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com está à sua espera para os seus pedidos de fado. Também nos pode escrever através da página do Facebook, que voltou a estar ativa, em facebook.com/radioantenaweb, ou também junte-se a nós no grupo Antena Web no Facebook. Vamos então à música, agora sim, vamos à música e vamos começar com um pedido que nos chegou de um ouvinte que, salvo eu qualquer erro, aliás, peço desculpa se me engano no nome, mas o nosso ouvinte André pediu-nos para trazer um fado que eu já tinha aqui e que eu te tinha trazido, da Catarina Avelar, e que eu também confesso é um dos meus favoritos, Saudade, Silêncio e Sombra. É o primeiro fado que vamos ouvir hoje e é um pedido do nosso ouvinte. Logo depois ficamos com Amor de Mel, Amor de Fel, na voz de Cátia Guerreiro, e para terminar esta seleção ficamos com Pede-me Tudo, Isso Não, na voz de Fátima Fernandes. São estas as três primeiras vozes que vamos ouvir aqui no Fado Maior, no Canal 1 da Rádio Antena Web. Fique por aí e até já. Perdia para sempre o sol.

fado porque não posso. O fado é Padre Nosso, que eu rezo sempre a cantar. Gosto de ti, bem o sol, já te dei muitas certezas, mas te não canto as saudades. Aumentam minhas tristezas. Quem canta com devoção e faz do fado uma prece, divina luz transparece, clareando o coração. Se Deus me deu o condão de ter voz para cantar, não me peças para deixar. Pede-me tudo isso, de ter voz para cantar, não me peças para deixar. Pede-me tudo isso, não. E depois destes três bonitos fados, vamos continuar com mais três bonitos fados. Vamos ficar com Roseira, Botão de Gente, na voz de Emanuel Soares, e logo depois uma dedicatória aos choferes de praça. Vamos ficar com O Rapaz do Táxi, na voz de Fernando Farinha. Para terminar, Fado Sem Nome é o tema, é o fado interpretado por Fernando Maurício, que põe um ponto final nesta seleção de três fados que toca já a seguir para si, que está aqui em mais um Fado Mer. A primeira vez está agora no teu ventre em movimento, no filho que a gente fez. Depois irá pouco a pouco ficando maior por dentro de ti, e o teu corpo me segreda quando toco que o meu filho está ali. Eu fui a semente, tu és o canteiro de um cravo de carne que tem o meu cheiro. Eu fui o arado, tu és a seara, seara de trigo sem fim, seara lavrada por mim. O que o homem sente quando a companheira dá flor no presente para a vida inteira, é como se o sangue fosse uma roseira, roseira botão de gente, rosa da minha roseira. A vida

nome, numa voz entristecida. Não sei porquê recordou-me o fado da tua vida. Não sei porquê recordou-me o fado da tua vida. Foi na velha moradia, em certa noite distante, como soluço de amante, uma guitarra gemia, como soluço de amante, uma guitarra gemia. Desventura, nostalgia, ciúme, pecado, dor, saudade, tristeza, amor, tudo dessa voz saía. Saudade, tristeza, amor, tudo dessa voz saía. Quanto um fado podia fazer lembrar-me de ti, uma saudade senti, noutra saudade morria, de uma saudade senti, noutra saudade. Sem nome, sem adeus na despedida, de tão triste recordou-me o fado da tua vida, de tão triste recordou-me o fado. E com muita pena minha, caminhamos mesmo para o fim desta nossa emissão. Tenho mais três fados para si para o final, mas antes deixe-me relembrar que pode nos enviar o seu pedido através do e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então através da nossa página do Facebook em facebook.com/radioantenaweb. Também pode entrar no nosso grupo, num grupo do Facebook, tem o nome de Antena Web. Entre, junte-se a nós e faça desta sua rádio, deste grupo Antena Web, o seu grupo, a sua companhia. O Fado Maior volta amanhã com mais fados, mais fadistas e está à espera dos seus pedidos. Portanto, peça e nós passamos. Vamos terminar a nossa emissão de hoje com A Rua do Capelão, na voz de Cuca Roseta. Logo depois ficamos com uma senhora que eu creio que nunca por cá passou, mas passa hoje. O Chile de Minha Mãe, na voz de Fernanda Bragança. Esta é a senhora que eu creio que é a primeira vez que passa aqui. E para terminar, ficamos com Despedida, na voz de Francisco Azevedo. São estes os três fadistas que põem o ponto final na nossa emissão de hoje. Nós voltamos amanhã, à mesma hora, aqui ao Canal 1 da Rádio Internet. Da minha parte é tudo. Boa tarde, uma boa continuação com o Canal 1 da Rádio Internet. Fique bem, até amanhã. Oh. Rua do Capelão, junca de rosmaninho, oh, rua do Capelão, junca. Que puxo as pedras do chão que a pisar no caminho. Tenho destino marcado desde a hora em que te vi. Serviu também para agasalhar meu filhinho. Mais tarde serviu também para agasalhar meu filhinho. Com suas franjas brincava ao dormir docemente. Com suas franjas brincava ao dormir docemente. Quando minha mãe cantava as canções de antigamente, quando minha mãe cantava as canções de antigamente, diz meu filho com amor: nem manto de rainha. Diz meu filho com amor: nem um manto de rainha. Para mim tem mais valor do que o chale da vozinha. Para mim tem mais valor